Do anoitecer até o amanhecer, é tudo no seu nome, é tudo com você. Do amanhecer até o anoitecer, é tudo no seu nome, é tudo com você. Tenho medo das lindas flores da sepultura. Um pensamento, dedo no gatilho. Meu Deus, me ajuda. Última experiência de fulano, muito doido que morreu, estripuchando com um tiro no olho. Tem gente que acha pouco, se refresca com a desgraça do povo. Efeito colateral do dinheiro sem esforço. Cresceu os olhos na fama de periculoso, cabuloso, poderoso. Passou da conta, sufoco, pipoco, recebeu o troco. Depois sou eu que sou louco, nem seu próprio pai reconheceu o seu rosto. Que fim mais doloroso, que fim doloroso pra quem sonhou com Citroën, relógio de ouro. A boca cheia de água de esgoto, implorou, implorou, mas não teve choro. Implorou pela sua vida, mas não teve choro. Do anoitecer até o amanhecer, é tudo no seu nome, é tudo com você. Do amanhecer até o anoitecer, é tudo no seu nome, é tudo com você. Me arrepia a alma, me causa tremor. Eu ando assombrado, não sei se é o temor que tenho. Conheço bem as escrituras e, como um bom malandro, conheço também as ruas. Ao meu redor, ansiedade, barbaridade, desespero. Me pergunto por que o homem ainda se mata por dinheiro, ambição, que alimenta o olho gordo do crime. A sabotagem, a delinquência fortalece o time dos que busca a qualquer custo o enriquecimento, ilícito ou não. Buscam desenvolvimento, se mostram animais irracionais, bichos monstros, feras que não raciocinam, cegos atrás do ouro. Me entristece cada palavra que citada. Meu verso sai de minha alma empoeirada, como eu gostaria que viesse perfumado com aroma de gardenia, mas não, vem afogado por lágrimas que escorrem do meu espírito. Chega a noite nublada, trazendo um vento frio, calafrio. Congela meu sentimento e as escrituras, congela seus argumentos. Chega, o papo é sério, parceiro. Preciso te dizer que acabou o seu tempo. Me traz a palavra, o amor e a esperança. Deus não leva em conta o tempo de ignorância. Do anoitecer até o amanhecer, é tudo no seu nome, é tudo com você. Do amanhecer até o anoitecer, é tudo no seu nome, é tudo com você. Fazendo meu desenho, buscando um bom desempenho. Melhor que treino, porque que venho, porque que vim. Mas quero o melhor pra ti, quero cantar sempre assim. Ter a vitória no fim, a fim de conseguir subir a montanha. Eu sei que pisarei em terras estranhas, resistir. Não fica fé, venho o que vier, feito o que quiser, ficarei de pé. A falta de sua personalidade trouxe a terceira idade. Sem felicidade, perdeu todo o pão. Somente a força de vontade que o meu peito invade, da necessidade de fazer tudo o que quero. Bom, sou aprendiz, sigo a caminhar. Isso que diz vai se apagar. Se o que me diz vai se alcançar. Tudo que fiz só pra cultivar linda raiz e um novo lá, lá, lá. Pela estrada abandonada, tô rasurada, ressecada pelo tempo. Que as folhas se perdem, não me intercedem. Até logo impedem palavras vazias, traem o sentimento. Cantar, todo mundo quer, pois é. Arar e cultivar, plantar, quem é que quer? Antes do amanhecer, não vai renascer, vai transparecer tudo aquilo que tem em você. Você escreve e depois assuma seus rascunhos, pois o que sai pela boca também pode voltar. Ter a responsa de carregar uma espada em punho, ter responsabilidade, ter seu peito aberto, sair do deserto para celebrar. Do anoitecer até o amanhecer, é tudo no seu nome, é tudo com você. Do amanhecer até o anoitecer, é tudo no seu nome, é tudo com você. Thank you.